Ó Senhor, que reconhecemos teus caminhos são luz em meio à dor e ao pranto, nos guardas com a tua cruz. Os órfãos clamam em silêncio, a viúva em desamparo, mas tu és a nossa esperança. Teu amor é o nosso faro. Caminhos da luz, Senhor, onde a graça se faz ver. Na sombra da morte, a vida, teu amor vem nos envolver. Oh, vem, Senhor, nos guiar em meio ao clamor, ao sofrer, pois sabemos que em ti há vida, teus braços nos podem acolher. Os ímpios se levantam, na escuridão vão andar, mas a tua luz é firme e nos faz sempre confiar. Nos campos secos e áridos, o povo há de cantar, pois mesmo em meio à guerra, tua paz nos fará ficar. Caminhos da luz, Senhor, onde a graça se faz ver. Na sombra da morte, a vida, teu amor vem nos envolver. Oh, vem, Senhor, nos guiar em meio ao clamor, ao sofrer, pois sabemos que em ti há vida, teus braços nos podem acolher. E mesmo quando o mundo clama, a tua voz é meu abrigo. Nos braços do meu Pai eterno, eu encontro meu destino. Corações quebrantados em ti vão se levantar, pois a luz que vem do alto nos ensina a amar. Caminhos da luz, Senhor, onde a graça se faz ver. Na sombra da morte, a vida, teu amor vem nos envolver. Oh, vem, Senhor, nos guiar em meio ao clamor, ao sofrer, pois sabemos que em ti há vida. Caminhos da luz, ó Senhor,